Vamos começar então a nossa manhã de palestras, né? Então, como eu disse ontem à noite, a nossa intenção em um retiro é que a gente venha realmente a entrar fundo em um conteúdo específico para que no final do retiro a gente saia com algo para a nossa vida, né? Algo de conhecimento sobre esse tema. E como você sabe, o tema que a gente está tratando é de felicidade. Felicidade. A gente até pôs um ponto de interrogação, né? A questão é, existe, né, ou não existe? Como que seria uma definição de felicidade? Felicidade passa pela questão de satisfação pessoal, passa pela questão mais de você viver uma vida correta. Então são muitas as questões que giram em torno da questão da felicidade em si. É uma coisa interessante fazer, depois se vocês tiverem interesse, ir na internet, colocar assim, citações e põe felicidade. Aparecem várias citações de vários filósofos, pensadores, é muito interessante. A diversidade de definições do que é felicidade. Então, gente, a intenção nossa não é esgotar o tema, né? Nem é dar uma resposta sobre o que é a felicidade, assim, de forma bem clara, porque, na verdade, é muito difícil fazer isso. Mas o que a gente pode é ter um discernimento cristão do que, como entender felicidade, né? Isso que todo mundo fala. Ou até mesmo o que é felicidade. Existe? Ou é uma criação humana, um desejo humano? Gente, então nós dividimos as nossas palestras em duas. Eu vou dar um contexto sobre a história da felicidade, né? A gente vai ver aqui como que as pessoas entenderam felicidade no passado e como tem entendido hoje. E a partir disso a gente vê que muitas das visões de felicidade de hoje já foram pensadas, já foram tentadas, já foram propostas há milhares de anos, né? Então não tem nada muito novo. Salomão no Eclesiastes já falava isso, né? Não há nada novo debaixo do céu. Então muita proposta que parece ser nova de felicidade, na verdade é a repetição de várias coisas que existiram no passado. Mas a felicidade, sempre a gente pode ver na história, na própria história da felicidade, que a felicidade é um desejo universal. Então, todas as culturas existiam termos que correspondiam a essa noção de felicidade. Uma sensação de plenitude, algo assim, parece que as coisas estão dando certo, né? Aquela coisa. Toda cultura tem essa preocupação, esse desejo. E a gente vai ver que uma das definições de felicidade surgiram do reconhecimento de que esse desejo é real, de todo ser humano. Bom, gente, né, para a gente ter um contexto dessa palestra de hoje, é interessante a gente ver como que existem promessas de felicidade por aí, né? E é interessante como que hoje em dia, mais do que nunca talvez, a gente é bombardeado com várias propostas de felicidade. Então a gente vai ver aqui até um comercialzinho de televisão, e isso é o tempo inteiro. Então, diferente do que os outros tempos, onde os meios de comunicação não permitiam que a pessoa tivesse acesso a essa informação o tempo inteiro, hoje em dia, qualquer lugar que a gente está, a gente tem imagens de felicidade sendo lançadas para a gente, como se aquilo fosse ser cumprido se você consumisse um produto, ou lesse um livro, né? Ou viesse um retiro. Mas a intenção nossa não era prometer felicidade para vocês, né? Gente, então, por exemplo, livros, né, que falam de felicidade. A gente vê aqui, a felicidade nos espera. Então, se a pessoa está passando um momento difícil, pega um livro desse e fala, meu Deus, será que ela me espera mesmo? Tem outro aqui, para que felicidade? Parece que a pessoa está falando assim, não precisa, né? Mas você vê o subtítulo, está escrito assim, se você a procura, aprenda a transformar a melancolia em criatividade e seja feliz. Então, ele está prometendo também, se você ler o livro, você vai ser feliz. Alguns são mais humildes, né? A procura da felicidade, quer dizer, uma procura, uma busca, não está prometendo algo concreto. Gente, se a gente for em qualquer livraria hoje, principalmente aquela seção de livros de bolso, pequenininho, aquilo ali, assim, metade dos assuntos é tudo como ser feliz, passos para ser feliz, felicidade ao alcance. Sem passos para ser feliz. Se a pessoa tiver 90, ela morre, não alcança. Gente, e a mídia, né? Não só a literatura, não só as ideias que são colocadas de felicidade, mas a mídia também traz a todo momento. Parece que a promessa que a mídia coloca é que você vai ser feliz se você tiver isso, ou tiver aquilo, ou for isso, ou for aquilo. Então, peguei aqui dois comerciais rapidinho, só pra gente ver, assim, uma atitude mais crítica, né? Não sentado no nosso sofá em casa. Como que as imagens de felicidade são, assim, são bombardeadas através da mídia? Uma coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa rápida no YouTube, consegui uns vídeos. Então vou colocar aqui. Só pra você ver. Propaganda do Itaú. tenta perceber o contexto que as pessoas estão. Né? Quer dizer, um produto, um banco que está sendo oferecido, o serviço desse banco, e o que está associado a esse banco. Primeiro esse menininho aí, essa carinha mais sapeca, né? Seguro feito para você. O crédito feito para o seu negócio. A previdência feita para o seu futuro. O cartão de crédito feito para as suas compras. O investimento feito para os seus sonhos. Ele é inconfundível. Por isso, não precisa me dizer. Você sabe de cor e de cor quem é feito para você. Então, gente, esse é um exemplo de um comercial. Você viu as imagens? Como que é toda a vida perfeita, né? A noiva feliz, o menininho pulando na cama do pai. Então, gente, são coisas que são, isso nos bombardeia diariamente, né? Então, a gente está em contato com essa mídia de massa hoje em dia. Tem muitas características, né? Da gente ser bombardeado com imagens de felicidade. Deixa eu ver um outro aqui também que tem essa... Também o mesmo banco, o mesmo contexto. Olha as imagens. Todo fim de tarde, quando o céu ficar todo laranja, é o sol fazendo a maior propaganda do Itaú. É que nas férias, o Itaú facilita tanto a sua vida que sobra mais tempo para você ficar com ele. O sol. Ou seja, mais uma vez, a vida perfeita. Só gente, né, bonita, lugares bonitos, nenhuma pobreza. Enfim, não é a realidade que a gente encontra no dia a dia, né? Então, esses são exemplos de como que a mídia trabalha com a noção de felicidade, né? O desejo que a gente tem que ter de felicidade. E aqui um último que é famoso, falei, ah, não, tem que pegar o de margarina porque é a família feliz. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Esse é o sonho de todo pai, né? O menininho fumando na mesa. Bom, gente, são exemplos do que a gente vê por aí, das promessas de felicidade, né? Na literatura, na mídia. Nem além dessa concepção mais popular, tem algumas direções mais fundamentadas também de se alcançar a felicidade. Por exemplo, hoje uma pessoa que é um... O pessoal está chamando ele de a Vossa Santidade, o Dalai Lama, né? Gente, esse título só era usado para o Papa. Então, uma coisa interessante a gente ver como que o budista hoje em dia tem, recebeu do Ocidente esse título, né, de Vossa Santidade. Quer dizer, o Ocidente está olhando para outros caminhos, né? Antes o católico, geralmente todos eram católicos no Ocidente, e muita gente olhava para o Papa como a Vossa Santidade. Então, está aí o Dalai Lama, o livro dele, A Arte da Felicidade, não sei se alguém já leu, mas que coloca uma visão mais fundamental de como ser feliz. Né? Então o Dalai Lama coloca muita questão da meditação, de você controlar seus desejos, de você tentar superar as adversidades por uma vida mais regrada, mais contemplativa. E a gente tem outros exemplos, né, de direções mais fundamentadas. Né? Tem esse livro que está vendendo muito, Mais Platão, Menos Prozac. Interessante, né, o título. A Filosofia Aplicada ao Cotidiano. É um filósofo muito respeitado e tem muita gente hoje em dia, muitos filósofos que estão dando palestras assim, para um público bem amplo. E a promessa deles é, a nossa sociedade é infeliz porque a gente esqueceu a sabedoria dos clássicos. Né? Então a gente tem que retomar o que Platão falava. Se a gente viveu o que Platão falava, a gente não precisava de antidepressivo. Essa é a promessa do livro, né? Mas são pessoas tentando retomar essa sabedoria antiga para colocar uma concepção de felicidade. E alguns mais pragmáticos, né, mas que não deixam de ser apelativo. Felicidade, a escolha é sua. Então esse livro tenta colocar que se você escolher ser feliz, você vai ser feliz. Né? E tenta explicar como que as escolhas das pessoas influenciam na concepção de felicidade. Bom, gente, tem uns profetas tupiniquins. Tá aí, ó, acho que o Luiz Gasparetto, né? Gente, me dá tristeza de ver a pessoa todo dia de tarde ouvindo o Gasparetto falar como que a pessoa deve ser feliz. Porque ele é uma pessoa que eu vejo, eu olho para ele e falo, meu Deus, esse cara parece ser tão problemático. Mas está aí vendendo, gente, milhões. Você tem uma empresa imensa, só de questão de saúde mental, de alcançar a felicidade. E os programas mais populares, né? Qual foi o nome dela? Márcia Goldschmidt, né? Então também promete felicidade. Fico olhando com as pessoas simples, indo no programa, e tentando reconciliar, e ela tentando ser a mediadora que vai trazer a felicidade para as pessoas. São, mas o que é interessante é que são milhões de pessoas que são estão a todo dia sendo invadidos com essas promessas, né? De felicidade, que a pessoa pode ser feliz, que se ela tiver um banco daquele, tiver um carro daquele, ela vai ser feliz. Então, na verdade, o que é importante para a gente é saber como nos orientar em meio às diversas propostas de felicidade, com discernimento cristão. Então, a proposta nossa é como que a gente se orienta no meio dessa diversidade. Então, a proposta que eu tive nessa palestra, principalmente, é trazer um contexto histórico das propostas de felicidade que já existiram no Ocidente, principalmente no Ocidente. Então, não vou tocar aqui o Oriente, não vou tocar outras religiões, mas no Ocidente. Por quê? Porque a gente vai ver que muitas dessas promessas de hoje, na verdade, elas já ocorreram durante o tempo. Gente, nada melhor, hoje, mais do que nunca eu descubro, nada melhor do que você ser consciente dos erros do presente do que você ter uma consciência histórica. A gente lê a história, né? Tem essa frase conhecida, o pessoal fala que os erros do presente, né, quem não conhece a história, vão repetir os erros do passado. Quer dizer, se você não conhece a história, os mesmos erros que foram cometidos no passado vão ser cometidos no presente. Pode ser um jargão meio popular, mas tem uma verdade nisso, né? Se a gente conhece a história de muitas coisas, a gente tem mais consciência do que está sendo colocado hoje como uma promessa que talvez o pessoal fale, ah, isso aqui é novo, isso aqui vai te dar alegria. Mas na verdade isso já aconteceu há muito tempo. Então a proposta minha nessa palestra vai ser a gente voltar no tempo e tentar ver de onde surgiu essa ideia de felicidade no Ocidente, quem que expôs isso mais, aonde que essas pessoas viam que estava a felicidade. Aí no final vou tentar dar umas direções assim, de tentar discernir. Gente, olha, o pessoal falou isso tudo aqui, mas como cristãos, né, o que o cristianismo coloca como uma visão de felicidade? É, para a gente discernir um pouquinho as diferenças, né, peneirar isso e tentar ver o que diferencia uma da outra. E eu creio que isso vai ajudar muito na nossa própria vida. Na nossa caminhada a gente vai ficar mais vacinado contra as promessas de felicidade que estão por aí, que é muito apelativo, gente. Para a gente é a pessoa que está passando mal, está infeliz. Liga a televisão e vê toda aquela cena, né, de que a vida é aquilo ali, aquela alegria, mas na verdade não é. Então a gente precisa ter essa consciência histórica também. Bom, gente, primeiro a gente começa pelos gregos. Muitas pessoas falam que o que a gente vive hoje, a nossa realidade hoje, a nossa vida, ela é a mistura de três culturas principais. A cultura judaico-cristã, né, que surgiu ali no Oriente Médio, que trouxe muita ideia de Deus, a ideia de lei, a ideia de princípios morais, de uma visão religiosa da vida. A Grécia, que trouxe muitos fundamentos da nossa política, né, então tudo a gente fala de democracia, está muito fundado no que os gregos falaram. E o Império Romano, né, que trouxe muita ideia de família, da ideia de lei, né, até hoje nossa lei brasileira é greco-romana, né, o sistema legal brasileiro ainda traz isso. E também no contexto de felicidade, quando a gente vai pesquisar, né, quem que mais falou sobre esse assunto? Então eles lá de novo, os gregos. É interessante a gente ver como que as visões dos gregos hoje se repetem muitas vezes. Né? Tem muita gente que vive um pouco da visão de que eles colocaram. Bom, gente, a Grécia geralmente as pessoas dividem em duas partes, né, ou três. Tem a Grécia Antiga, que é a Grécia antes daquele período onde surgiram os grandes filósofos, né, ali na Atenas. Tem a Grécia Clássica, que o pessoal fala que é esse período de ouro da Grécia, que é onde viveram o Péricles, né? Trouxe a Atenas a ser aquela potência. Aí ali surgiram Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, surgiu daquele contexto. Então, aquele livro o pessoal chama de Grécia Clássica. E depois tem a Grécia Decadente, né? Que é o mundo helênico, que é depois dessa glória de Atenas, a Grécia começou a perder toda aquela glória e começou a viver uma outra realidade. Então a gente vai ver que nesses três períodos existiam três formas de ver a felicidade. Isso é interessante. Bom, gente, nessa Grécia Antiga, né, a primeira menção de felicidade que tem, ela coloca muito forte a noção de que a sorte e o destino eram fontes da felicidade nessa Grécia Antiga, o capricho dos deuses. Então o que isso quer dizer? Os gregos, antes dessa Atenas gloriosa, eles tinham uma visão de que felicidade tinha a ver em como os deuses eram favoráveis ou não à sua vida. Então existe algo muito forte aqui. O que que definia a pessoa ser feliz? Era se ele tinha uma boa sorte na vida, quer dizer, se os deuses o favoreciam, ou se o destino favorecia essa pessoa a ser feliz. Então os gregos dessa época, eles tinham uma imagem muito forte de que não estava no seu alcance tentar buscar nenhuma felicidade. Isso é interessante. Isso é a visão trágica da vida, né? Para quem estuda aí filosofia, tudo sai dessa questão da visão trágica. Que a vida, ela tinha surpresas para as pessoas que vinham dos deuses, era alguma força que estava além da nossa possibilidade, e que você podia ser próspero e tudo, e aquilo te arrasava e você perdia isso tudo. Interessante, a gente vai ver que a origem do termo felicidade vem daí. A gente vai ver qual que é a origem desse termo, né? Felicidade. A gente vai ver no próximo slide. E os gregos também, eles são a primeira civilização a ter estátuas, né? Foram encontradas estátuas e artefatos arqueológicos que mostram pessoas sorrindo. Isso é interessante, né? Gente, você sabe que hoje... Depois vou mostrar uns livros que eu li para fazer essa palestra. Muito interessante para quem quiser depois aprofundar. Mas essa visão de tirar foto sorrindo, isso não existia, não. Hoje em dia é quase que uma lei, né? Alguém vai tirar foto, todo mundo quer sorrir. Mas isso, já viram as fotos de duas gerações atrás? Como que o pessoal era, não sorria? Todo mundo ficava assim, com a cara que a pessoa era. Então aquelas fotos, as gerações passadas, elas não se preocupavam em traduzir uma imagem para as pessoas de felicidade. Era mais uma imagem de quem a pessoa era. Tinha essa concepção muito clara. E muitas civilizações, até a forma que as pessoas eram retratadas nas pinturas e na arquitetura, era assim também. E os gregos são conhecidos como o primeiro povo que retratou pessoas sorrindo, né? O sorriso grego, é muito famoso isso na arqueologia. Tem esse Poulos, que é como se fosse uma estátua de um jovem grego, tem muitas delas, né, espalhadas ali na Grécia, em muitos museus no mundo. Mas estão vendo a expressão dele? De sorriso? Então os gregos foram os primeiros a retratarem uma pessoa assim, com essa expressão de sorriso em muitas das suas pinturas, na sua arquitetura. Gente, uma primeira história bem elaborada do conceito de felicidade nessa Grécia Antiga, quem contou foi Heródoto, que era um historiador grego, né, que viveu ali um pouquinho antes de Sócrates, aquela turma ali. Então Heródoto conta como que era a vida dos gregos antes dessa Grécia gloriosa, né? E tem uma história que traduz muito bem a questão da felicidade, que é a história de Creso. Eu vou ler aqui essa citação, mas só para você entender o contexto. Creso era uma pessoa muito poderosa na Grécia Antiga, né? Então ele tinha vários exércitos, dominava várias cidades, e ele tinha o desejo de ser a pessoa mais feliz da Terra. Bora você ver. Heródoto conta isso antes da Grécia Gloriosa. Então já tinha um desejo ali de felicidade muito grande. E Creso conhecia uma pessoa que era Solon, que está ali. E esse Solon, ele era uma pessoa que tinha muita especialidade em leis, era um filósofo, e ele percorreu toda a Terra em busca de sabedoria. Muita gente questiona se isso aconteceu mesmo, mas essas figuras existiram historicamente, né? A figura de Solon e a figura de Creso. E Creso mandou chamar Solon porque ele queria ouvir de Solon que ele era a pessoa mais feliz da Terra. Ele queria ouvir isso de alguém. E ele chamou esse sábio, ele chegou e perguntou, né? Creso, Solon, quem que é a pessoa mais feliz da Terra? Aí vem o contexto dessa citação, que eu vou ler agora. Ó Creso, vou ver o Solon, perguntais-me o que penso da vida humana, nesse contexto, né, de quem era mais feliz. Poderia responder-vos de outra maneira. Eu que sei como a divindade, para o seu contexto, como a divindade tem ciúme da aventura ou da alegria dos seres humanos, e como tem prazer em derrubá-la. Você vê o Solon andando as caminhadas dele na Terra, ele falou assim, gente, eu vi que os deuses destroem uma pessoa que se acha feliz muito rápido. Em uma longa peregrinação pela Terra, vemos e sofremos muitas coisas desagradáveis. É preciso convir, Senhor, que o homem não é senão vicissitudes. Tudo é vaidade, está muito aqui parecido com o Guilherme vai falar isso aqui depois da visão do Eclesiastes. O homem não é senão vicissitudes. Possuís certamente riquezas consideráveis e reinais sobre um grande povo, mas não posso responder à vossa pergunta sem saber se terminareis os vossos dias na abundância. Para você ver, gente, a concepção grega de felicidade, aqui, que Heródoto mostra, tinha muito a ver com a questão do destino. E o que era o destino? Era você olhar a vida da pessoa como um todo e perceber se em algum momento da vida dela, os deuses derrubaram aquela pessoa. É interessante que, na outra parte, o Solon fala assim: olha, eu conheci três pessoas que são as mais felizes. Aí o Creso ficou doido. Ele falou: quem que é esse? Ele falou: é um velhinho da cidade tal e dois irmãos que morreram puxando o carro de boi. Aí o Creso ficou assim: mas por que eles foram felizes? O velhinho era o mais feliz porque ele tinha uma família abundante, muitos filhos, todos os filhos bem encaminhados, e ele morreu com essa, né, nesse estado de felicidade. Então, se perceber, a visão do Solon sobre felicidade, a visão dos gregos antigos, era a pessoa só era feliz se ele morresse bem. Então, não havia condição para o ser humano falar se alguém é feliz ou não, até que essa pessoa morresse. Então, os deuses, você podia falar assim: ah, então o Solon falou: Creso, eu posso falar que você é feliz, mas amanhã os deuses podem vir te tirar da terra, destruir tudo que você tem. E a história de Creso passa por isso. Isso que é interessante. Depois que ele buscou Solon e tentou saber se ele era feliz ou não, mais feliz, tudo aconteceu de desastre para a vida do Creso. E o Heródoto conta que no final da vida dele ele se arrependeu de ter pensado em ser feliz, porque os deuses tinham massacrado ele. Então, olha para você ver. Então ele fala assim: olha, o Solon estava certo. Eu pensei que era feliz e hoje eu não tenho nada. Gente, essa é a visão trágica da vida. Está vendo aí? Tragoídia. É a origem da tragédia. Então a gente vê até no teatro, para quem lê, né, às vezes gosta de ler peças de teatro, tem o Shakespeare, que é famoso pelas tragédias, né, Romeu e Julieta, tem história, várias histórias do Shakespeare terminam em tragédia. Então qual era o conceito da tragédia? Que a pessoa não tinha controle sobre o destino dela. Então por mais que você tentasse ser feliz na vida, por mais que o Romeu tentasse ter Julieta, tinha forças maiores na vida que iam derrubar a pessoa mais cedo ou mais tarde. E a vida para os gregos dessa época era tragédia. A vida estava nas mãos dos deuses. Né? O homem não tinha a capacidade de tentar ser feliz, ou não tinha a capacidade de fazer isso acontecer. Deu para entender esse contexto, gente? E os deuses gregos não tinham nada na cabeça também. Eles tinham os mesmos desejos dos homens, só que com superpoderes para fazer o que quiser. É verdade. A felicidade estava em você fazer o que você quiser com esse desejo humano. Fizeram super. É verdade. E essa frase que a gente fala, o capricho dos deuses, né, vem dos gregos. Porque os deuses gregos eram caprichosos mesmo. Né? Você vê que eles... Gente, mas ao mesmo tempo que os gregos tinham essa religião mais popular, mas eles tinham uma concepção mais no fundo da mente deles, que era a ideia de destino. Que ainda que existiam esses deuses gregos lá do Olimpo, eles tinham uma visão muito forte de que existia um destino que era muito mais forte que todos esses deuses e todos estavam sujeitos a eles. Isso é uma questão interessante para a gente pensar. Quando os gregos, o Chesterton fala isso no livro Ortodoxia, né, um livro que a gente sugere para muita gente ler. Fala assim: olha, tem muita gente que fala que o cristianismo trouxe uma certa tristeza para o mundo, que os gregos eram mais felizes. Ele fala assim: olha, isso é errado pensar isso. Porque os gregos, eles só eram felizes a tentar experimentar os prazeres imediatos da vida. Bebida, tinha as festas dionisíacas, né, que todo mundo se embriagava para esquecer a vida. Mas o Chesterton fala uma coisa interessante. Quando o grego pensava sobre a existência humana como um todo, ele não era feliz. Ele tinha uma tristeza muito forte de achar que tinha uma força muito forte que podia ser má, que controlava a vida das pessoas. O Chesterton fala: olha, ainda que o cristianismo tentasse tirar a pessoa desses prazeres imediatos, ele trouxe uma alegria muito forte quando você pensa sobre as questões últimas. Existe um Deus de amor que controla todas as coisas. Isso não existia antigamente. Ele fala: olha, o cristianismo, a alegria do cristão, ela é muito mais profunda. Ainda que imediatamente ele tenha menos acesso a esses prazeres, quando ele para e pensa sobre a vida como um todo, ele tem a capacidade de sorrir. Então o Chesterton coloca isso muito forte, né? E os gregos eram essas pessoas que, apesar deles terem essa imagem de felicidade no vinho, nos prazeres, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante, existia junto da tragédia grega, que era esse teatro que estão essas massas aqui, né, desse sofrimento todo da vida, os gregos traziam depois os cômicos. Né, que era como se fosse assim, depois da tragédia, que era a visão deles de mundo, vinha o cômico e trazia um pouco de alegria. Ou o sátiro. Né, o sátiro é uma pessoa que era metade animal, metade homem, que geralmente colocava a questão do prazer sexual. Então os gregos, eles tentavam aliviar essa dor que eles sentiam em relação à existência. Gente, interessante isso porque foi nessa época que cunhou o termo felicidade. Interessante que a palavra felicidade em português e a palavra felicidade em vários idiomas, a raiz dela carrega essa concepção grega, que foi lá nesse tempo que eles cunharam o termo felicidade. A visão trágica grega de outras civilizações forneceu o sentido original do conceito de felicidade. Esse conceito é eudaimonia. Já ouviram falar dessa palavra? Eudaimonia. Então, gente, toda vez que você falar assim, ouvir falar de felicidade, que os gregos falavam sobre isso, a palavra é eudaimonia. O eu, né, o daimonia quer dizer espírito ou Deus ou sorte. Gente, a palavra demônio que a gente tem na Bíblia é daimon. Então, quando a gente lê na Bíblia sobre demônio, a palavra que tem é de esse espírito. Agora, o eu que vem antes, né, quer dizer bom. É um bom espírito. A ideia de grega de felicidade, essa ideia antiga, ela tinha a ideia de que você só seria feliz se você fosse guiado por um bom espírito na vida. Ou se um bom Deus permitisse você ser feliz. Deu para pegar esse conceito? Isso é interessante, né? Eu só não tenho conseguido entender muito bem a questão do destino e do Deus, sabe? Uhum. Os deuses, como que separa isso? Você falou que o destino está acima dos deuses, né? Sim. Mas tem que os deuses uma certa influência, né? Uhum. É, isso é uma coisa interessante, porque tem muita gente que explica como que a visão de destino dos gregos e os deuses gregos eram associados. Mas os gregos, a visão de destino dos gregos era como se fosse uma concepção mais profunda do que o mundo era feito. Que existia uma lei sobre o universo que você não podia escapar. Era quase uma lei impessoal, eles chamavam de destino. Só que para tentar representar isso em formas religiosas, eles criaram as histórias dos deuses. Deu para entender um pouco a diferença? Então as histórias dos deuses é como se fosse uma visão mais popularizada de como esse destino atuava. Então eles criaram os deuses, tudo, mas antes, até mesmo desses deuses gregos da mitologia surgirem, existia na Grécia a religião da natureza. Então você vê os filósofos anteriores lá, eles criam que tudo era uma corrente fluente de vida, que julgava quem fosse feliz ou julgava quem surgisse como individualidade, esse destino cortava. Então, na verdade, são coisas parecidas, só que a visão dos deuses e dos gregos é que existem espíritos que controlam esse mundo. Entendeu? É nesse sentido, é um destino. Só que muita gente fala que os gregos eles criaram esses deuses, mas eles, na verdade, sabiam que não eram esses deuses que controlavam. Entendeu? Isso era uma religião mais popular. Mas que as pessoas criam que existia um destino que estava além do seu alcance. Deu para perceber a diferença? Então os deuses é a forma mais popularizada de traduzir essa noção de destino. Mas o que estava por detrás implicado era que a sua vida não está nas suas mãos. Que existe uma força maior que você que pode de uma hora para outra te derrubar. E isso eles chamavam de destino. É o destino. Você não podia fazer nada contra isso. É maior que você. Gente, outra palavra que é usado como felicidade pelos gregos antigos é makarios. Interessante essa palavra, que ela tem a ideia de bem-aventurado. Aventura também tem a ver com ventura, tem a ver com sorte também. Você tem uma boa sorte, você tem uma boa, um bom destino sobre a sua vida. Não está no seu controle. Quando a gente lê nos evangelhos Jesus falando bem-aventurados os que choram, né, toda a tradução grega, a palavra que está por detrás é essa aqui, ó, makarios. Então, quando Jesus usa a palavra bem-aventurado, né, que os evangelhos foram escritos no grego, ali, apesar de que Jesus deve ter falado em aramaico, mas a palavra usada para expressar o que Jesus falava era essa. Então, essa concepção... Então, a origem do termo, ainda que a visão de felicidade de Jesus e de alegria é outra, mas a palavra que foi usada para traduzir é essa. Então, a gente vê como que essa visão antiga dos gregos tem influência na nossa, até no nosso vocabulário, né, até hoje. Então, gente, olha para você ver, as palavras que falam que têm a ver com felicidade. Happiness, em inglês. A gente usa happiness para felicidade. Mas happen é algo que acontece, não é? It happens, isso acontece. E a origem de happen é acaso. Então, quando você fala em inglês que alguma pessoa é happy, você fala que ela tem um bom acaso sobre a vida dela. Porque o acaso, as forças que estão fora do controle dela, estão, de certa forma, fazendo ela feliz. Felicitas, no latim também, Félix tinha a ver com sorte. Então era boa sorte. Quando você desejava felicidade, era como se fosse boa sorte. E sorte também tinha a ver com essa questão maior que atuava sobre a vida das pessoas. no francês, né? Não sei pronunciar Boyer. Aqui. Boyer. Boyer. Boa fortuna, ou boa sorte também. No alemão, Glück. Sei também como pronuncia, boa sorte também. Para você ver, a origem do termo felicidade que a gente conhece hoje vem dessa concepção grega antiga, lá da época do Heródoto. Né? Então, comum nesse entendimento da felicidade ligada à sorte e ao destino é a não interferência humana em seu alcance. Olha que coisa interessante. A felicidade, antigamente, e até hoje a nossa palavra carrega isso, tinha a ver com que a sua vida não está nas suas mãos. Vai acontecer coisas com você que você não vai ter controle. Né? Então, a palavra felicidade é você desejar a pessoa que ele tivesse um bom destino, uma boa sorte. Então, quer dizer, a pessoa não tinha condição de fazer a vida dela feliz por si só. Bom, gente, prosseguindo então, a gente chega no homem racional da polis grega. Né? Esse foi o primeiro a buscar de forma positiva e responsável pela felicidade. A gente tem aqui o exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, aqui um quadro que retrata nessa fase grega é Rafael. Né? No Vaticano, lá na Capela Sistina, tem esse quadro que ocupa uma parede imensa, assim, de uma das salas do Vaticano, né? Chama Escola de Atenas, né? Que o pintor renascentista Rafael pintou. Então, a gente vê aqui vários filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão. Depois a gente vai falar desses dois aqui, que tem muito a ver com a visão de felicidade também, o Epicuro e o Zenão. Bom, gente, a primeira pessoa que falou assim, olha, tá, pode existir alguma sorte, mas o ser humano é responsável por buscar a sua felicidade. Uma visão individualizada de felicidade surgiu com Sócrates, no Ocidente. Em uma das passagens que estão escritas sobre Sócrates, ele estava num simpósio, né? Então, como se fosse uma conversa lá, um banquete, com várias pessoas conversando. E Sócrates chega na questão da felicidade porque ele fala que existe um desejo no homem de ser feliz. É interessante entender essa historinha, porque ela fala muito até da questão do desejo, né? Por que a gente tem esse desejo? Então, essa é a forma que os gregos explicaram. Então, cada pessoa tentou explicar esse desejo que os gregos chamavam de Eros, que é uma visão de amor, mas mais de paixão, né? Aquela paixão que surge. E o Sócrates falou assim, olha, sabe o que é o Eros? Para você entender Eros, você tem que entender a origem dele. E a origem de Eros, o Sócrates falou, ele surgiu na mitologia grega. Então, os filósofos conversavam sobre os deuses também, né? Era misturado, religião, filosofia, tudo misturado. O Sócrates falou, o Eros, ele era filho de Deus com o ser humano. Os deuses gregos tinham isso, né? Às vezes os humanos misturavam. Então teve uma festa e o deus do recurso e da fortuna, ele ficou bêbado e a pobreza que foi mendigar nessa festa teve relação com o deus. E surgiu o filho que é Eros. Então você vê como que Sócrates explica a questão do desejo. Então o que é o desejo? O que é Eros? Eros é um filho de Deus com o homem. Então ele está perdido entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. E Eros sempre tenta buscar a origem dele. Então, para o Sócrates, desejo era falta. Né? O que é desejo? Aquilo que te falta. E Eros nunca conseguia encontrar qual que era a origem verdadeira dele. Então, o que Sócrates falou? Olha, para você dominar o seu desejo, você tem que descobrir, você tem que voltar-se para os deuses. É interessante essa concepção de Sócrates. Então, enquanto você buscar Eros, buscar a sua origem nas coisas dos homens, que era a paixão, a devassidão, a bebida, né, o prazer, ele vai se perder. O Eros nunca vai ser satisfeito. Porque a verdadeira origem de Eros são os deuses. Então, a partir dessa conversa que Sócrates teve, que Platão escreve isso, surgiu essa filosofia grega, a ideia de que o homem tinha que controlar seus desejos e buscar a divindade. Ele tinha que controlar o desejo e buscar a origem dele de novo. Vamos ver o que Sócrates fala, né, nesse diálogo lá. Que ser não deseja felicidade? Então Sócrates está conversando com o pessoal e fala isso. Bem, como nós todos desejamos a felicidade, como podemos ser felizes? Então Sócrates ele colocou essa questão pela primeira vez no Ocidente, a gente vê que uma pessoa colocou de forma positiva uma pergunta, como que a gente pode ser feliz? Eles estão vendo como que mudou em relação à outra parte? Antes os homens reconheciam que ele só seria feliz se os deuses fossem favoráveis, agora não. O homem se arvorou ao direito de buscar a felicidade. Então há aqui uma atitude diferente no homem grego, esse homem grego. Ele falou assim, não, todo mundo quer ser feliz, não quer? Então como que a gente alcança isso aí? Isso é uma mudança grande gente pode falar que a nossa sociedade hoje é totalmente assim, né? O que, que eu faço para me ser feliz? Eu quero ser feliz. Então, quer dizer, o homem grego aqui da Atenas, ele falou assim, não, eu tenho desejo de ser feliz, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. Como que eu alcanço a felicidade? Platão, né, também meio na visão do Sócrates, ele tenta explicar qual que é o caminho da felicidade. Então, olha, seria a visão. Ele falava, conhece-te a ti mesmo, né, para você começar a tentar descobrir. É verdade. É, não estava no mundo das ideias, não estava nos deuses, estava, uh-huh, né, era incompleto também. É. Incompleto. Sócrates falava que ele nada sabia, né? Mas você tinha que ser racional, tinha uma visão dessa. E as paixões, a razão luta contra essas paixões, você tem que controlar suas paixões e tentar encontrar a felicidade racionalmente. Gente, olha a visão de Platão, vocês vão ver como que isso depois influenciou a visão cristã na Idade Média. Grande parte da Idade Média tem um pouco dessa visão de Platão aqui, que também tem a ver um pouco com a de Sócrates. Sócrates também falava de buscar a beleza, a verdade e a... beleza, verdade e a bondade, né? Então, Platão, a contemplação intelectual do belo, do bom e verdadeiro como caminho para a felicidade. Então, você vê uma visão bem racionalista da vida e contemplativa. Então, antes os gregos eram mais passionais, faziam festa, o filósofo, esse pessoal aqui já começou a ser mais racional, a tentar ver a vida nesse aspecto. Então, Platão fala, eis com efeito o que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor ou, por outro, te deixar conduzir. Então isso aqui, gente, é o caminho da felicidade, o caminho do amor que você deve seguir. Em começar do que aqui é belo, e em vista do que é belo, subir sempre, como que se servindo de degraus, de um só para dois, e de dois para todos os belos corpos. Para você ver, então você começa vendo uma coisa bela, aí depois você tem que contemplar a beleza em várias coisas, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos belos ofícios para as belas ciências, até que das ciências acabe naquela ciência que nada mais é senão daquele próprio belo. E conheça em si o que em si é belo. Gente, essa visão aqui grega era o seguinte, que a beleza ela estava fragmentada nesse mundo. E tudo que você pensasse que era bom nesse mundo, não era a verdade. O que é belo está além disso, está, né, no mundo das ideias, um mundo que não está aqui. Então Platão tem lá o mito da caverna de Platão, fala muito disso. E que você tinha que se subir. Então, Platão, a visão dele de felicidade era a visão de subir na contemplação racional das coisas. Gente, isso é muito interessante. Então, a visão de felicidade grega passou a ser uma busca racional. Então, gente, a pessoa feliz é a pessoa que racionalmente consegue sair dessa realidade aqui e ir para a realidade das ideias, aonde está a beleza em si. Então, o ideal do platônico de felicidade, depois, né, surgiu muito que os platônicos eram pessoas que viviam muito isoladas, eles buscavam contemplação. Gente, olha pra você ver como que isso influenciou a visão cristã também. Né? Quantos cristãos ali, depois que o cristianismo surgiu, buscaram esse tipo de vida? Né? Que esse mundo aqui não tem fragmentos da verdade, para você ser feliz, você tem que se retirar de tudo. Você tem que subir na contemplação mística dessa ideia de belo. Né? Totalmente diferente da ideia cristã de criação. Gente, Aristóteles era uma pessoa mais pé no chão. A gente vai ver que até a forma que Rafael pintou os dois é bem caracteriza isso muito. Porque Aristóteles falou assim, não, gente, Platão está falando que as coisas não estão aqui. Mas como assim? O único acesso que a gente tem a elas é aqui. Então, se a gente quer conhecer a beleza, a gente tem que ir lá e pesquisar na natureza, nas pessoas, a gente tem que ver essas coisas. Gente, Platão tinha tanto essa ideia de que a beleza estava em outro lugar, que ele... Na proposta política dele, ele falou que o artista tinha que ser banido da cidade. Por quê? Ele falou assim, olha gente, o que a gente vê aqui, por exemplo, você olha para uma árvore, ela já é a cópia do real. Então, quer dizer, a árvore não é o belo, não é a árvore em si. Então a árvore já é uma coisa meio fajuta. Vem um artista e pinta a árvore, ele fala assim, o artista ele faz a cópia da cópia. Então o artista faz a gente se distanciar da realidade, então ele tem que ser expulso da cidade. E o filósofo tinha que ser quem? O rei. Ele falou que o rei tinha que ser o filósofo. Porque o filósofo era a pessoa que contemplava essas ideias e ele tinha acesso a essa verdade e o povão era tudo enganado, né? O povo que está na caverna iludido. Agora você vê, gente, uma visão racional de verdade, de felicidade também. E o caminho da felicidade é você sair desse mundo e tentar buscar verdades eternas, racionais. Já Aristóteles não, ele rompe muito, a gente vai ver como que isso influenciou o cristianismo depois. Definição de Aristóteles é ótima, eu acho. Porque ele falou assim, não, gente, a gente não pode tentar tirar o que as pessoas acham por felicidade. Podemos definir a felicidade como uma associação entre a prosperidade e a virtude. Quer dizer, a pessoa tem que ser virtuosa e próspera também. Ou como a independência da vida. Pessoa feliz é pessoa independente, não depende de ninguém, próspera, feliz, virtuosa. Ou como a garantia do desfrute do máximo de prazer. Tá vendo como que Aristóteles é muito mais pé no chão? Pra você ser feliz, você tem que ter o máximo de prazer. Virtuoso, próspero. Praticamente todos concordam que a felicidade é uma ou mais dentre essas coisas. Acho interessante agora. Ele fala assim, então o que, que consiste isso? Dessa definição de felicidade, retira-se que suas partes constituintes são... Olha a lista de Aristóteles para a pessoa ser minimamente feliz. Bom berço. Grande número de amizades. Bons amigos. Riqueza. Bons filhos, quantidade de filhos, uma velhice feliz, mas não é só isso não. E também excelências corporais, como saúde, beleza, força, grande estatura, potência atlética. Não é só isso não, gente. Aí junto com isso o cara tem que ter fama, honra, sorte, tem que ter sorte e virtude. Nossa. Aí ele conclui: é impossível. Tem que concluir lá: é impossível ao homem não ser completamente independente se possuir esses bens externos e internos. Ai, gente, olha a visão da história. Boa ilustração, boa pregação. Coisas, né? Oi? Da raça ariano Ritter se inspirou aí no terceiro Reich, que ele fez a exposição de obras clássicas. A raça perfeita dele tinha que ter essas características, traços físicos e mentais, porque ele acreditava geneticamente também que a pessoa tinha que ser uma raça superior, né? E o ariano era muito assim, né? Loiro, forte. A eutanásia do Ritter era eliminar a humanidade de pessoas que não tinham características de clássicos, né? Que era bom para os clássicos. Você vê, isso é interessante, como que a todo tempo a nossa cultura está voltando esse pessoal lá. Então a gente viu ali, menos Prozac e mais Platão, né? Então o povo está querendo voltar, no... agora eles vão surgir, vão soltar o livro, menos Prozac e mais Aristóteles. Aí a gente está perdido, né? Se para ser feliz a gente tem que ser assim, ó. Gente, mas olha uma coisa interessante, o que, que possibilitou ou levou essas pessoas a ter essa visão muito assim elitista de felicidade? É porque Atenas daquela época era uma cultura que permitia muitas dessas coisas. Então antes, quando existia Atenas, tudo era guerra, a vida era frágil, a visão de felicidade era diferente. Quando a civilização alcançou esse estágio, né, dessa Atenas gloriosa, o povo começou a ter um padrão mais... Felicidade elevou o padrão, tá vendo? Então os Aristóteles fez uma listinha para ser feliz. Olha só como que Rafael representou os dois. Platão apontando para cima, tá vendo? Como que até o pé dele assim tá meio como se ele fosse voar, tá meio um pé assim meio saindo do chão. E Aristóteles mostrando a terra, né? Não, gente, a gente tem que ser aqui, feliz. Bom, gente, vamos correr porque não vai dar tempo. Gente, duas visões que ainda tem muita influência. A Grécia entrou em crise, os homens passaram a ser vulneráveis de novo. Né? Então começou a ter muita... Roma passou a ter mais força que a Grécia e os homens passaram a ter fragilidade em termos de cultura e sociedade. Nesse contexto surgiu o Zenão. Tá vendo a cara dele? Entristecida. Você já ouviu falar dos estoicos? Zenão foi o primeiro estoico, né? Ele que criou o estoicismo. O que Zenão falava? Gente, se a gente não pode controlar o destino, que está fora da gente... A gente tem que controlar, pelo menos, aquilo que nos faz entrar em choque com esse destino, que são as nossas paixões. Então, na verdade, uma pessoa feliz é a pessoa que tem os seus desejos internos em conformidade com as coisas externas. Se você tem alguma tensão entre o que você deseja e aquilo que está fora, você é infeliz. Zenão falava isso. Então, se a gente não consegue controlar o destino, a gente, pelo menos, tem que controlar o que está dentro. E isso, gente, de forma racional, tá? Então, o estoico é a pessoa que controla suas emoções de forma racional para não sofrer. Então, o estoico chegava a falar assim que uma pessoa sábia, um estoico verdadeiro, até sendo torturado, ele podia ser feliz. Então, para o estoico, se a pessoa conseguisse chegar nesse estágio, ele não seria infeliz hora nenhuma na vida. Porque ele tinha... Gente, quantas pessoas a gente conhece que é assim? Eu conheço várias. A pessoa tem aquela imagem de que se ele for racional e controlar tudo, ele não vai sofrer. Porque as circunstâncias a gente não controla, então você tem que controlar pelo menos quem você é. Então, a pessoa... Só que ela deixa de ser pessoa. A gente vai ver como que a visão cristã é outra. Como... Jesus fala aí de felizes os que choram, né? Outra coisa. Quer dizer, a visão racional aqui é de você controlar quem você é para você não sofrer, porque o destino é mais forte que você. Epicuro, que é um outro filósofo grego, gente, também muito, muito lido hoje em dia. Tem muita gente hoje que está voltando a ler Epicuro e achando que a visão dele é boa. A felicidade é prazer. Para Epicuro não existia destino, não existia algo superior ao que a gente tem. O que a gente tem é átomo. Foi um dos primeiros a vir com essa teoria de átomos, né? Então não existe Deus que interfere nesse mundo. A gente é matéria. Se a gente é matéria, a gente tem que ter prazer. O que traz felicidade é prazer. Então você já ouviu falar do jardim de Epicuro? Tem muita gente que tem a noção de que ali o povo tinha relação, né? Os jovens gregos ali, mas não. Na verdade, o Epicuro falava, olha, mas só que a gente tem que ter prazer com sabedoria. Se a gente tiver um prazer, que na hora dá muito prazer, mas depois traz dor, o sábio vai evitar esse tipo de prazer. Então Epicuro falava, a felicidade vem com prazer, você sentir prazer, mas só que são prazeres sábios, ele falava. Então são prazeres pensados. Então o tipo de prazer, por exemplo, sensual e sexual, ele evitava. Na bebedice, ele falava, não, esse não é um prazer que traz felicidade. A felicidade ela vem no prazer que é bom a longo prazo. Então Epicuro aplicava a razão para tentar administrar a visão de prazer. Então Rafael, diferente do Zenão, também vai ter uma carinha meio safado, assim. Boêmio. Epicuro. Parece com o Baco ali. É, não é verdade? O Baco é o... Mas a imagem que muita gente tem de Epicuro é essa mesmo, a pessoa meio pervertida. Mas olha o que, que ele fala, né? Quando dizemos que o prazer é o objetivo, não estamos falando do prazer dos depravados, ou daquele que está na sensualidade, como alguns ignorantes podem pensar. Trata-se da liberdade da dor física e da angústia mental. Então o prazer para ele não era coisa de você ter prazer sensual, era você ser livre de angústia, de dor. Não são o consumo de bebidas e as festas, nem o desfrute de mulheres e jovens rapazes, mas sim o pensamento sóbrio, que examina os motivos para cada escolha e rejeição, e que afasta as opiniões que resultam nas maiores perturbações da alma. Ele fala de alma aqui também, né? Mesmo ele sendo um atomista, materialista, ele fala que existe algo no homem que ele também cria que era composto de átomos, né? Ele também cria que a parte espiritual do homem era composto de alguns fragmentos de matéria. Mas está vendo como que a ideia dele de prazer é diferente? É um prazer, a vida é prazer, tem que ser prazer e felicidade, mas um prazer sábio. Gente, muita gente hoje volta em Epicuro falando, o Epicuro tinha uma visão. Pô, gente, agora uma cena aqui meio... A era romana. Realista. Olha você ver isso aqui que foi achado em Pompeia, né? Aquela cidade que foi devastada por um vulcão. Aqui habita a felicidade. E um pênis humano, né? O faro. Gente, os romanos, diferente dos gregos, eles eram muito voltados para aqui. Aqui e agora. Né? Os romanos eram muito práticos... E muitos deles criam que a felicidade estava nos prazeres sexuais mesmo. Né? E eles fizeram da felicidade uma deusa. Então se você fosse no panteão romano, você podia adorar vários deuses. Entre eles, a felicidade. Então você vê, os romanos pegaram essa ideia grega de felicitas, né, que se tornou felicitas, e fizeram a imagem de uma mulher, felicidade. As moedas romanas tinham ela. Então os romanos passavam a adorar a felicidade. Então a felicidade se tornou um deus. Então olha a diferença, como que vai, né, de uma concepção trágica lá de um bom espírito, se tornou um Deus para você adorar e buscar. Gente, a visão mais clássica romana de felicidade é a visão dos poetas romanos, né? Principalmente Horácio e Virgílio. Então a imagem deles era a seguinte, de que a cidade romana grande, como Roma, né, por exemplo, ela não trazia felicidade para as pessoas, porque era muito tumultuada. Então ali em Roma surgiu essa visão de que a felicidade está no campo. A felicidade está na vida simples no campo. Isso era o protesto dos romanos contra aquela vida tumultuada da cidade de Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes. Vamos ver o que Virgílio fala no Teórgicos, um poema dele. Um dos poemas.